deixa arrepiar. Tá me achando com cara de trouxa, turistando sua língua em outras bocas. Só que depois de umas doses, é dose, cê lembra da minha. Já tô prevendo a merda que isso vai dar. Cê tá usando a roupa que eu amo tirar. Já separei o pano, porque hoje eu vou passar. Toda vez que bebe, cê me chama de bebê. Mas quando acorda, cê quer logo me esquecer. Aí tá ruim pra mim, sou eu que fico mal. Você liga, liga, eu sou trouxa de atender. Toda sexta-feira é certo isso acontecer. Só fica ruim pra mim, sou eu quem fico mal. Depois vai embora, tchau, tchau, zé ninguém. Até sexta que vem. Fazenda, tamo junto, pé. E tome sentimento. Tá me achando com cara de trouxa, turistando sua língua em outras bocas. Só que depois de umas doses, é dose, cê lembra da minha. Já tô prevendo a merda que isso vai dar. Cê tá usando a roupa que eu amo tirar. Já separei o pano, porque hoje eu vou passar. Toda vez que bebe, cê me chama de bebê. Mas quando acorda, cê quer logo me esquecer. Aí tá ruim pra mim, sou eu que fico mal. Você liga, liga, eu sou trouxa de atender. Toda sexta-feira é certo isso acontecer. Só fica ruim pra mim, sou eu quem fico mal. Depois vai embora, tchau, tchau, zé ninguém. Até sexta que vem. É o Deja Ribeiro, a voz que apaixona.